Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 5. Lembro uma oração que me ensinaram quando era menino. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e minha alma será salva. Você tem dito essas palavras, e eu sinto a cura. Já não me sinto indigno. Você tem uma forma de me fazer sentir digno. Se pudesse dar um presente a todos os seres humanos, seria este. Já lhes deu esse presente, com este diálogo. Eu gostaria de continuar dando-lhe quando terminar esta conversação. Esta conversa nunca terminará. Então, quando esta trilogia esteja terminada, haverá formas para que faça isso. Estou muito feliz por isso, porque este é o presente que minha alma deseja dar. Todos nós temos um presente para dar. Eu gostaria que este fosse o meu. Adiante, dá-o. Faça com que todas as pessoas cuja vida tenha contato se sintam dignas. Dê a todos um sentido de seu próprio valor como pessoas, um sentido da verdadeira maravilha dos quais são. Dê este presente, e sanará o mundo. Humildemente peço sua ajuda. Sempre a terá. Somos amigos. Por enquanto, estou adorando este diálogo, e eu gostaria de formular uma pergunta sobre algo que você disse anteriormente. Quando falava sobre a vida entre vidas, você, disse, pode recriar a experiência de seu eu individual sempre que escolher. O que significa isso? Significa que pode surgir do todo sempre que desejar, como um novo eu ou o mesmo eu que foi antes. Quer dizer que posso conservar e voltar para minha consciência individual ou meu conhecimento de mim. Sim, em qualquer momento pode ter a experiência que deseje. Então, posso voltar para esta vida, na Terra, como a mesma pessoa que era antes de morrer? Sim. Na carne? Ouviste falar de Jesus? Sim, mas eu não sou Jesus nem nunca pediria ser como ele. Acaso não disse ele, vocês também poderão fazer estas coisas, e mais? Sim, mas ele não falava de milagres como esse, não acredito. Lamento que não pense assim, porque Jesus não foi o único que ressuscitou entre os mortos. Não foi. Outros ressuscitaram entre os mortos. Sim. Céus, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia que alguém, além de Cristo, tenha ressuscitado dentre os mortos. Algumas pessoas diriam que sim. Então, essas pessoas nunca leram a Bíblia. A Bíblia? A Bíblia diz que outras pessoas, além do Jesus, voltaram para o corpo depois da morte. Não ouviu falar de Lázaro? Oh, não é justo. Ele fez através do poder de Cristo que o levantou dentre os mortos. Precisamente. Pensa que o poder de Cristo, como você o chama, estava reservado unicamente para o Lázaro. Uma pessoa na história do mundo. Não o tinha pensado dessa maneira. Houve muitos que se levantaram dentre os mortos. Houve muitos que retornaram à vida. Acontecem todos os dias, neste momento, em seus hospitais. Ora, vamos, não é assim. Isso é ciência médica, não teologia. Oh, compreendo. Deus não tem nada que ver com os milagres atuais, só com os passados. de acordo, aceitarei o que diz sobre uma base técnica. Entretanto, ninguém se levantou que entre os mortos por conta própria, como a fez Jesus. Ninguém retornou dentre os mortos dessa maneira. Está seguro? Seguro o bastante, alguma vez ouviste falar do Avatar Babaji? Não acredito que devamos incluir a mística oriental nisto. Muitas pessoas não acreditam nessas coisas. Compreendo. É óbvio, devem ter razão. Permita-me esclarecer isto. Está dizendo que as almas podem retornar do que chamamos morte em forma de espírito ou em forma física, se isso for o que desejam, agora começa a compreender. De acordo, então, por que não fazem mais pessoas, por que não escutamos isso todos os dias? Este tipo de tema seria uma notícia internacional. Na verdade, muitas pessoas o fazem em forma de espírito. Admito que não seja muitas vezes que escolhem retornar ao corpo. Ah? Viu? Eu te peguei, por que não? Se isso for tão fácil, por que não fazem mais almas? Não é uma questão de facilidade, mas sim de desejar. O que significa isso? Significa que é muito estranho para a alma desejar retornar fisicamente na mesma forma anterior. Se uma alma escolhe retornar ao corpo, quase sempre o faz com outro corpo, com um diferente. Desta maneira, começa uma nova agenda, experimenta novas lembranças, vivenciam novas aventuras. Geralmente, as almas deixam os corpos porque terminaram com eles. Completaram a etapa pela qual se uniram com o corpo. Viveram a experiência que procuravam em relação às pessoas que morrem acidentalmente. Tinham terminado com sua experiência ou esta se interrompeu? Ainda imagina que as pessoas morrem por acidente? Quer dizer que não é assim? Nada neste universo ocorre por acidente. Não existe o acidente nem a coincidência. Se pudesse me convencer de que isso é verdade, não voltaria a sofrer por aqueles que morreram. Sofrer por eles é a última coisa que eles desejariam que você fizesse. Se soubesse onde estão, e que estão ali por sua escolha suprema, celebraria sua partida. Se experimentasse por um momento o que vocês chamam de outra vida, tendo chegado a ela com seu pensamento mais grandioso respeito a si, e de Deus, sorriria com o sorriso maior em seu funeral, e permitiria que seu coração estivesse cheio de alegria. Nos funerais, choramos por nossa perda. Sentimos-nos tristes ao saber que não voltaremos a vê-los, que nunca os abraçaremos, nem tocaremos, nem estaremos com alguém a quem amávamos. Esse é um choro saudável. Isso honra seu amor e seu ser amado. Entretanto, inclusive esta dor terminaria se soubessem as grandiosas realidades e maravilhosas experiências que esperam as almas felizes que deixam o corpo. Como é a outra vida? Realmente? Fale-me tudo sobre ela. Há algumas coisas que não posso revelar, não porque eu não queira fazer, mas sim porque, em sua condição atual, em seu nível atual de compreensão, não poderiam conceber o que eu dissesse. Não obstante, há mais que posso dizer. Como discutimos anteriormente, podem fazer uma entre três coisas no que vocês chamam de outra vida, assim como na vida que agora experimentam. podem submeter-se às criações de seus pensamentos incontroláveis, podem criar sua experiência conscientemente por escolha ou podem experimentar a consciência coletiva de tudo o que é. Esta última experiência se chama reunificação ou reunir-se novamente com o todo. Se seguirem o primeiro caminho, a maioria de vocês não o fará por muito tempo. A diferença da forma como se comportaram na Terra. Isto porque no momento que não gostem do que estão experimentando, vocês escolherão criar uma nova realidade mais prazerosa, o que farão detendo simplesmente seus pensamentos negativos. Devido a isto, nunca experimentarão o inferno que tanto temem, a não ser que escolham. Inclusive nesse caso, estarão felizes, porque obterão o que desejam. Mais pessoas que possa imaginar são felizes sendo miseráveis. Continuarão experimentando-o, até que decidam não fazê-lo. Para a maioria de vocês, no momento em que comecem a experimentá-lo, afastar-se-ão disto, e criarão algo novo. Podem eliminar o inferno em sua vida na Terra exatamente da mesma maneira. Se seguirem o segundo caminho, e de forma consciente criar sua experiência, sem dúvida experimentarão ir diretamente ao céu, porque isso é o que crerá qualquer um que escolha livremente, e que acredite no céu. Se não acreditarem no céu, experimentarão o que desejem experimentar, e no momento em que compreendam isso, seus desejos serão cada vez melhores. Então acreditarão no céu. Se seguirem o terceiro caminho, e se submeterem às criações da consciência coletiva, mover-se-ão velozmente para a aceitação total, a paz total, a alegria total, a consciência total e o amor total, porque essa é a consciência do coletivo. Serão então uno com o todo, e não haverá nada mais, exceto isso, que são, que é tudo o que sempre foi, até que decidam que deve haver algo mais. Isto é Nirvana, a experiência do Uno com o Todo que muitos de vocês tiveram em forma muito breve na meditação, e é um êxtase indescritível. Depois de experimentar o Todo por um tempo, não por tempo infinito, deixarão de experimentar, porque não podem experimentar o Todo como unidade, a não ser que, exceto se aquilo que não é Uno também existe. Ao compreender isto, criarão uma vez mais a ideia e o pensamento de separação ou da desunidade. Continuarão viajando na roda cósmica, movendo-se, formando círculos, sendo, para sempre, e inclusive mais para sempre. Retornarão ao todo muitas vezes, um número infinito de vezes, e por um período infinito cada vez, e saberão que tem as ferramentas para retornar ao todo em qualquer ponto da roda cósmica. Podem fazê-lo agora, inclusive enquanto leem isto. Podem fazê-lo amanhã em sua meditação. Podem fazê-lo em qualquer momento. Disse que não temos que permanecer no nível de consciência que estamos quando morremos? Não. Podem mover-se para outro nível com a rapidez que desejem ou demorar todo o tempo que quiserem. Se morrerem em um estado de perspectiva limitada, e de descontrole mental, experimentarão o que esse estado lhes proporcione, até que não desejem. Então, despertarão. Estarão conscientes. E começarão a experimentar a criar sua realidade. Olharão para trás a primeira etapa, e a chamarão purgatório. A segunda etapa, como podem ter tudo que desejem com a velocidade do pensamento, chamarão de céu. A terceira etapa, quando experimentarem a glória da unidade, chamarão de nirvana. Há uma coisa mais que eu gostaria de explorar nestas linhas. Não se trata de depois da morte, mas sim de experiências fora do corpo, pode me explicar isso, o que acontece? A essência de quem é deixou simplesmente o corpo físico. Isto pode acontecer durante o sonho normal, frequentemente durante a meditação, e, frequentemente, em uma forma sutil enquanto o corpo está no sono profundo. Durante tal viagem, a alma pode estar em qualquer lugar que deseje. Com frequência, a pessoa que descreve tal experiência não recorda ter tomado decisões voluntárias sobre isto. Podem experimentá-lo como algo que aconteceu. Não obstante, nada que envolva uma atividade da alma é involuntária. Como nos pode mostrar coisas, como nos pode revelar coisas durante uma destas experiências, se tudo o que estamos fazendo é criando ao passar? Parece-me que a única maneira em que nos podem revelar essas coisas seria se essas coisas existissem separadas de nós, não como a parte de nossa própria criação. Eu preciso que me ajude nisto. Nada existe separado de vocês, e tudo é sua própria criação, inclusive sua aparente falta de compreensão é sua própria criação, literalmente, é um fragmento de sua imaginação. Imaginam que não conhecem a resposta a esta pergunta, e, portanto, não a conhecem. Entretanto, logo que imaginam que a conhecem, vocês a conhecem. Permita-se ter um pouco de imaginação, para que o processo possa continuar. O processo. A vida, o processo eterno. Nesses momentos, durante os quais experimentam ser revelados a si mesmos, no que se trata do que chamam experiências fora do corpo ou sonhos ou momentos mágicos ou vigília quando tem uma claridade cristalina, o que aconteceu é que simplesmente se deslizaram para recordar. Estão recordando o que já criaram, e estas lembranças podem ser muito poderosas. Podem produzir uma manifestação divina pessoal. Uma vez que tenham tido essa experiência magnífica, pode ser muito difícil retornar à vida real de uma maneira que se mescle bem com o que outras pessoas chamam realidade é porque sua realidade elevou-se. Converteu-se em algo mais. Expandiu-se, cresceu, e não pode encolher-se de novo. É como tentar colocar de novo o gênio na garrafa. Não pode fazê-lo. É por isso que muitas pessoas que retornam de experiências fora do corpo ou das chamadas experiências próximas à morte, às vezes parecem muito diferentes. Exatamente. São diferentes, porque agora sabem muito mais. Todavia, frequentemente, com o passar de cada experiência obtida, quanto mais tempo passa, mais recaem em seus antigos comportamentos, porque esqueceram novamente o que sabem. Existe alguma forma para continuarmos lembrando? Sim. Coloque para fora seu conhecimento em cada momento. Continue agindo com o que sabe ao invés do que te mostra o mundo da ilusão. Mantenha isto, sem se importar o quão enganosas sejam as aparências. Isto é o que todos os mestres têm feito, e fazem. Julgam não pelas aparências, mas sim agem de acordo com o que sabem. Existe outra forma para se lembrar? Sim. Faça outra pessoa se lembrar. Aquilo que deseja para você, dê a outra pessoa. Isso é o que sinto que estou fazendo com estes livros. Isso é exatamente o que está fazendo, e quanto mais o faz, menos terá que fazê-lo. Quanto mais transmitir a outros esta mensagem, menos terá que enviar ao seu eu. Porque meu eu e a outra pessoa são um e o que eu dou ao outro, dou a mim mesmo. Como você vê, agora está me dando as respostas. É óbvio, é assim que funciona. Acabo de dar uma resposta a Deus. Isso é excelente, na verdade excelente. Você me está dizendo isso. Isso é excelente, o fato de que eu lhe esteja dizendo isso. Chegará o dia em que falaremos como um. Esse dia chegará para todas as pessoas. Se esse dia for chegar para mim, eu gostaria de me assegurar de que compreendo com exatidão o que você está dizendo. Eu gostaria de voltar para algo, só uma vez mais. Sei que disse isto em mais de uma ocasião, mas na verdade desejo me assegurar de que eu compreendo totalmente. Entendi bem que uma vez que alcancemos este estado de unidade, que muitos chamam nirvana, uma vez que retornemos à fonte, não ficaremos ali. O motivo pelo que pergunto isto de novo é que parece ir contra minha compreensão de muitos ensinos esotéricos e místicas orientais. Permanecer no estado sublime de nada ou unidade com o todo, seria impossível ficar ali. Como acabei de explicar, esse que é não pode ser, exceto no espaço esse que não é. Inclusive a glória total de unidade não pode experimentar-se como glória total, a não ser que exista algo menos que a glória total. Assim, há algo menos que a glória total da unidade total tem que ser, e continuamente tem que ser criada. Quando experimentamos a glória total, quando nos mesclamos uma vez mais com a unidade, quando nos convertemos no tudo-nada, como podemos saber que existimos? Porque não há nada mais que estejamos experimentando, não sei. Parece que não compreendo isto. É algo que parece que não posso dominar. Está descrevendo o que eu chamo de dilema divino. É o mesmo dilema que Deus sempre teve, e que Deus solucionou com a criação disso que não era Deus? Ou que pensou que não o era? Deus deu e dá de novo a cada instante, uma parte de si à experiência menor de não se conhecer, por isso o resto de si mesmo, pode conhecer-se a si mesmo como quem é e o que realmente é. Assim, Deus deu a seu único filho gerado, para que vocês pudessem salvar-se. Agora poderá compreender de onde surgiu esta mitologia. Acredito que todos somos Deus, e que constantemente, cada um de nós está viajando do saber para o não saber, para saber outra vez, de ser a não ser para ser de novo, da unidade à separação para unidade de novo, em um ciclo contínuo. Este é o ciclo contínuo da vida, o que você chama a roda cósmica. Exatamente. Precisamente. Expressou bem. Todos têm que retornar ao piso zero. Sempre temos que começar de novo, completamente. Voltar para o princípio. Retornar ao primeiro quadro. Não permite um deixa para lá. Não tem que fazer nada. Não nesta vida nem em nenhuma outra terão uma alternativa, sempre terão livre arbítrio, para ir a qualquer parte que desejem ir, para fazer algo que desejem fazer em sua recriação da experiência de Deus. Podem mover-se para qualquer lugar na roda cósmica. Podem retornar como algo que desejem ou em qualquer outra dimensão, realidade, sistema solar ou civilização que escolham. Alguns dos que chegaram ao lugar de união total com o divino irão inclusive escolher retornar como mestres iluminados. Sim, alguns eram mestres iluminados quando partiram, e escolheram retornar como eles mesmos. Com toda segurança tem notícias de gurus e mestres que retornaram a seu mundo uma e outra vez, manifestando-se em repetidas aparições através de décadas e de séculos. Tem uma religião inteira apoiada em igual relato. Chama-se a Igreja do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e se apoia no relato de Joseph Smith, a respeito de que o ser que se chamou a si mesmo Jesus retornou à Terra muitos séculos depois de sua partida aparentemente final, nesta ocasião, aparecendo nos Estados Unidos. Portanto, podem retornar a qualquer ponto na roda cósmica, em que lhes agrade retornar. Entretanto, ainda isso poderia ser deprimente. Alguma vez vamos descansar? Alguma vez vamos ficar em nirvana, para permanecer ali? Estamos condenados eternamente a este ir e vir, a esta rotina de agora ver e agora não ver. Fazemos uma viagem eterna para nenhum lugar? Sim. Essa é a grande verdade. Não há aonde ir, nada que fazer, e ninguém que tenha que ser, exceto exatamente quem está sendo neste momento. A verdade é que não há viagem. Neste momento é o que está tentando ser. Neste momento está onde está tentando ir. É o mestre quem sabe isto, e, assim, termina a luta. Então, o mestre tenta te assistir para que termine sua luta, assim como você tratará de pôr fim à luta de outros quando alcançar a mestria. Entretanto, este processo, esta roda cósmica, não é uma rotina deprimente. É uma reafirmação gloriosa e contínua da suprema magnificência de Deus e de toda a vida, e não há nada deprimente nisso. Continua parecendo deprimente. Deixe-me ver se posso mudar sua opinião. Você gosta do sexo? Eu adoro. A maioria das pessoas adora, exceto aqueles com ideias realmente estranhas a respeito dele. Se eu te dissesse que a partir de manhã poderá ter sexo com todas as pessoas por quem sinta atração e amor, isso te faria feliz. Isto teria que ser contra a vontade da pessoa? Não, eu providenciaria para que cada pessoa com que desejasse celebrar a experiência humana do amor desta maneira, também desejasse tê-la contigo. Sentiria uma grande atração e amor por você. Uau! Sim. Só há uma condição, terá que se deter entre cada uma. Não poderá ir de uma outra sem interrupção. Eu já sabia. Sendo assim, para experimentar o êxtase deste tipo de união física, terá que experimentar também não estar unido sexualmente com alguém, mesmo que por um tempo. Acredito que compreendo para onde se encaminha. Sim. Inclusive o êxtase não seria êxtase, a não ser houvesse um tempo em que não houvesse o dito êxtase. Isto é igualmente certo com o êxtase espiritual que com o físico. Não há nada deprimente no ciclo da vida, só há alegria. Simplesmente alegria, e mais alegria. Os verdadeiros mestres sempre estão alegres. Este permanecer no nível da mestria é o que agora pode te parecer desejável. Então, pode entrar e sair do êxtase e sempre estar contente. Não necessita o êxtase para estar contente. Está alegre simplesmente ao saber o que é o êxtase.